The vibration, cause we're about to rock the entire nation. Alright? Here we go! I say boom boom boom, now let me hear you say way oh. I say boom boom boom, now we're about to say way oh. I say boom boom boom, now let me hear you say way oh. I say boom boom boom, now we're about to say way oh. Girl, your booty is so round, I just wanna lay you down. Let me take you from behind, I won't come until it's found. If I cannot sleep with you, to make you shake it, till you break it, caress your body until you're naked, bend you over, grab your shoulder, slip my beater inside your folder, make you sweater, get you wetter, bumping faster to make it better, dim the lights, then lock the room, cause now it's time for me to hit that boom. Boom, boom, boom, now let me hear you say well. The brother with the offbeat flow. I just fell from the mothership. Out here, brothers about to rip it on another tip. Slip, don't trip. Check out how I do it. My niggas in the house, I turn your body, get the fluid. As I come from the depths of doom, I step back like wow with the boom. Boom, boom, boom. Now let me hear you say well. I say boom, boom, boom. Now we're about to say well. I say boom, boom, boom. Now let me hear you say well. A sua rádio.

Не движиш нищо в мен. Доколко пъти на ден си себе си съвсем. Май първо търсиш знак, намираш знам ли как. И се стремиш да бъдеш с мен, с нов образ променена. Ще те светна. Заден план. Ти чуваш край стоп до тук, но вярваш в смисъл друг. Ти спираш всичко в мен, не става без обмен. Изтривам твоите следи в монтаж на спомения. Ще те светна. Светът всичките звезди, на мен ми бяха бавни твоите залези. А сега не пей за теб, аз песен нямам. Нямам стих за теб, един написан рен. За тебе песен нямам. Нямам стих за теб, припев и куплет. За тебе песен нямам. За тебе песен нямам. Ô, Maizinha, chega aqui, faz favor. Tio mexeu no negócio aqui, agora não tá rolando. Fui abrir um e-mail aqui, assistir uma foto, aí eu não sei, na hora que eu mexi, daí travou aqui, agora eu não sei mais onde é que clica. Quebra a minha aí, vai, faz favor. Maísa, eu tava escrevendo um documento aqui, mas sei lá onde é que eu cliquei, meu, agora sumiu, não acho mais. Você não tinha salvado lá naquele aquele baratinho compridinho que você me deu, não esqueci o nome. Oh, tio, eu não aguento mais. pô, desculpa, mas é, eu sei que você já tinha me ensinado as coisas, mas o tio tá meio atrapalhadão aqui, sabe? Você tinha deixado aquele desenhinho pra mim, pra eu clicar, mas não sei onde é que foi parar, e agora eu tô clicando, e eu queria entrar na internet, mas não tô conseguindo mais. Quebra essa, vai, dá mais uma forcinha aqui, ajuda o tio. Ô tio, você tá comendo bola? Parece até que você fugiu da escola. Já te mostrei como é que entra na internet. Não é possível que você não se conecte. Veja se está ligada a luz do seu laptop. Clica no ícone no alto do seu desktop. Digite o endereço em seu navegador. Agora vê se não me amola, por favor. Ô tio, eu não aguento mais. Tem que ensinar de novo como é que faz. Ô tio, vê se aprende. É muito fácil, só você que não entende. Ô tio, eu não aguento mais. Tem que ensinar de novo como é que faz. Ô tio, vê se aprende. É muito fácil, só você que não entende. Ô tio. Pô, meu, tô aprendendo, né? Namora pelado.